Minha querida Mirlene Silva, em São João do Paraíso. Um abraço a todos vocês aí da Paraíso FM. A Neilza e todos da equipe, muito obrigado, viu, pelo carinho de vocês. A Eva Wanda da Silva, em Sinop, Mato Grosso, também ouvindo nosso programa. Um beijo para você, viu, Eva Wanda, e todos vocês, amigos de Sinop, Mato Grosso. No quadro Ao Som da Viola de hoje, Saudade, com Lourenço e Lorival, Menina da Aldeia. Agora no Mundo Sertanejo, Ao Som da Viola, Ao Som da Viola. Te conheci criança, quando você morava na aldeia. Você era uma menina feia, de chinelinho nos pés, sempre despenteada, saia rasgada nas cadeiras, o dia inteiro abanando a peneira na colheita. Eu no caminho lhe tomava sacola.

sangue e amor, com outro amor se paga. E amor que o tempo cria, o mesmo tempo apaga. Então por quê? Se toda noite eu morro, amor, uma nova história. Se já dei tempo ao tempo, mas em minha memória só dá você. Eu queria dizer que o que dizem só serve pra quem diz. Quem ouve sofre em vão. Eu queria dizer que o que dizem não faz ninguém feliz. Quem diz é o coração. Quem foi que disse que no coração não há razão? Dizem que amor com outro amor se paga. Que amor que o tempo cria, o mesmo tempo apaga. Então por quê? Se toda noite eu morro, amor, uma nova história. Se já dei tempo ao tempo, mas em minha memória só dá você. Eu queria dizer que o que dizem só serve pra quem diz. Quem ouve sofre em vão. Eu queria dizer que o que dizem não faz ninguém feliz. Disse que no coração não há razão. E foi que disse que no coração não há razão. Muito bem, Mundo Sertanejo está no ar. Eu quero mandar um abraço carinhoso aqui, meu amigo, o seu Antônio, né? O seu Antônio, ele é guarda noturno aí da Nova Dimensão FM, amigo do Gilmar Souza, do Vilmundson, todos vocês amigos da Nova Dimensão de Aciara, Estadão de Goiás, exibindo o nosso programa. Muito obrigado. Minha querida Sônia Souza, de Conquista do Oeste, Mato Grosso, ela é fã do Eduardo Costa e oferece todas as músicas para todos os ouvintes aí de Conquista do Oeste, Estadão do Mato Grosso. Um beijo para você, viu, Sônia? Obrigado pelo carinho, sempre interagindo com a gente aqui do Mundo Sertanejo. Aos amigos aí de Diadema, São Paulo, os amigos da Rádio Navegantes FM, muito obrigado, viu, a todos vocês pela parceria. Os amigos da Rádio Navegantes FM, todos os ouvintes, recebam o nosso abraço carinhoso. Meu amigo Martiniano Costa, em Paraguaçu, sul de Minas Gerais também, ouvindo o nosso programa. Muito obrigado, viu? Os amigos aí de Guariba, Mato Grosso, também ouvindo o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Quero mandar um abraço carinhoso para minha querida Célia Alves, em Gurupi, no Tocantins. Os amigos da Rádio Felicidade FM, em Três Pontas, Minas Gerais. O Robson Ribeiro e todos da equipe. Muito obrigado. Vamos ficando por aqui, Mundo Sertanejo de volta amanhã com mais um sucesso, de audiência. Diego Valadares canta A Gente Pode. Tchau, Brasil. Beijo pra todo mundo. Então deixe de papo furado, se não pintar um clima, sai de lado. A gente sai pra dançar, pra curtir, gozar a vida, e quase que a gente explode. Sempre tem uma pra dizer.